Capítulo 10 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 10. Berta acordou firme no propósito que formara na véspera de aceitar com coragem de mulher as suas novas condições de vida e de entregar-se de alma e vontade ao cumprimento dos deveres domésticos, sofrendo para isso a indócil imaginação da rapariga. Maurício, pelo contrário, estreou os seus pensamentos naquele dia, avivando tudo quanto pudesse fazer-lhe lembrar de Berta e formando a resolução de vê-la e de falar-lhe. Jorge levantou-se cedo, um tanto fatigado pelo inquieto sono daquela noite, e procurou distrair-se, estudando uma questão agronómica em que meditava havia muitos dias. Veremos o que as diversas disposições de ânimo destes três personagens deram de si no decurso do dia. O aspecto risonho da manhã dissipou as nuvens que da noite se haviam acumulado sobre o espírito de Berta. Já lhe parecia aquela suave e vivificadora luz mais risonha à sua sorte e não podia perdoar a si mesma a vaga tristeza que sentira. Auxiliando a mãe nas ocupações domésticas, encontrava nisso uma distração poderosa e quase um íntimo prazer. As carícias dos irmãos comoviam-na. E foi já com desassombrada alegria que, tomando um deles ao colo e dando a mão ao outro, atravessou os campos cultivados, os vinhedos e os lameiros da herdade e foi sentar-se no limite dela, junto a uma fonte rústica meio oculta, entre a sebe de roseiras e estivas que separava do caminho aquela parte do casal. E como lhe causava prazer sentir-se umedecida pelo orvalho que ainda poisava nos trevos e nas fumárias do chão e caía em gotas límpidas dos cumes das árvores sacudidas na passagem. Os irmãos corriam a trazer-lhe as rosas e as mais flores campestres que iam colher, saltando por entre as searas e nos caminhos de passagem. E ela entretinha-se a juntá-las em pequenos ramos com que os presenteava depois. Entregue toda a esta tarefa, sentia-se tão do íntimo contente que se pôs a cantar a meia voz a música de uma cantiga em voga no sítio. Pareceu-lhe por mais de uma vez ouvir rumor nas balseiras vizinhas, mas julgou-o produzido por algum pássaro agitando-se no ninho oculto nos silvados e não lhe deu maior atenção. De uma vez, porém, em que os irmãos corriam para ela com uma regaçada de flores, viu-os, de repente, pararem aliados a olharem para a sebe que a separava da rua próxima. Berta voltou-se na direção daquele olhar e descobriu Maurício, que, por uma entreaberta das silvas, a estava observando. A filha de Tomé da Póvoa levantou-se sobressaltada e, sem poder ocultar de todo a confusão que experimentavam com o inesperado encontro, interrogou sorrindo. Estava aí há muito? Há alguns momentos, ao que me parece. A fazer o quê? A vê-la e a ouvi-la. Conta um pouco se entretém. Então parece-lhe que não será novo para mim o espetáculo. Novo? Um campo, uma fonte e umas crianças. Ora essa! Enumerou os acessórios e esqueceu-lhe a figura principal. E nessa é que está a novidade. Se Berta soubesse que género de figuras femininas por aí se me deparam nestas bonitas paisagens deste nosso belo país... É muito injusto com as suas patrícias. Oh, não as lisonjei. Nisso, interesso eu também, bem vê. Poupe-lhes a humilhação de comparar-se com elas, Berta. Creia que, indo educar-se a Lisboa, foi para onde a chamavam os instintos da sua natureza superior. Seu pai, julgando tomar uma resolução espontânea ao mandá-la para a capital, obedeceu, sem o saber, a uma força oculta que assim o exigia. O seu espírito estava voando para as cidades, onde somente encontrava ambiente apropriado. Engana-se, vê? Achava-me desterrada ali até, e desde que voltei, sinto um bem-estar que me prova que é esta a minha verdadeira pátria e que estes são os ares em que respiro à vontade. Esse bem-estar não tardará que se transforme em fastio. Não, não, não creio. Eu é que não creio que possa dar-se bem aqui, privada de satisfazer as aspirações naturais a um espírito como o seu. Mas, ó meu Deus, que qualidade de espírito me supõe então? Que aspirações são essas que diz? Ora, para que finge ignorá-las? Acaso, diga, a satisfaria a vida da imensa maioria das 3 ou 4 mil pessoas deste concelho? E espero que há de satisfazer-me. e que há de fazer da sua imaginação. Sim, que há de fazer disto que se sente na nossa idade quando se não nasceu Manuel do Portelo ou Maria da Azenha. Perdão, será por eu ter nascido simplesmente Berta da Póvoa que não me incomodo com isso. Não me entendeu, Berta. Não havia nas minhas palavras a menor baforada aristocrática. Dessa ridícula mania não padeço eu, graças a Deus. Dentre os preclaros membros das casas fidalgas destes arredores, posso assegurar que, apesar dos 7 ou 8 nomes com que cada um se assigna, não experimenta isto que eu dizia. Mas, Berta... Olhe, Sr. Maurício, falo-lhe com franqueza. Não me suponha o que eu não sou, ou então não diga o que não sente. Acredite, as minhas aspirações são tão leves, tão realizáveis. Satisfazem-se com estes cuidados caseiros, e fora disto, não me sinto bem. Para fazer a vontade a meu pai, segui a educação que ele desejou que seguisse, mas nunca senti prazer nisso. Nunca morreram em mim as saudades do campo e dos trabalhos aldeãos. Acredito que hoje aprecio melhor a aldeia, porque tem já sentidos educados para a poesia que ela rescende. A poesia! Repetiu Berta com um forçado gesto de desdém, encolhendo os ombros. Maurício percebeu. Ri-se! Interrogou ele. É que ouço falar há tanto nisso, e se quer que lhe fale a verdade, ainda não pude saber bem o que seja. Não sabe o que é a poesia. A que se escreve nos livros, sei, mas fora daí, disse Berta simulando um tom de completa ingenuidade. A chegada das crianças, pedindo à irmã que as conduzisse a casa, interrompeu neste ponto o diálogo. Berta despediu-se amigavelmente de Maurício, que por muito tempo a seguiu com a vista. Será possível que eu me engane? Pensava ele. Será, afinal de contas, uma mulher vulgar, capaz de continuar as prosaicas tradições da família? Não o creio. Antes é astuciosa e dissimulada. Nesta aparente singeleza de gostos, há muito espírito escondido. E, ou eu me engano muito, ou não é a indiferença o que ela sente quando me fala. E saiu dali, trabalhando nestes pensamentos. Berta, rindo e brincando com os irmãos, pensava também. Parece-me que alguma coisa conseguiria. É preciso desviá-lo deste propósito. É preciso que ele se enfastie deste galanteio, que me aborreça. Hei de fazer-me bem vulgar, bem ignorante, incapaz de sentir e de entendê-lo, que eu não posso ficar pelo meu coração, que ainda não experimentei. Antes quero evitar o ensejo, antes quero não lutar. Chamam-me uma rapariga de juízo. Não sei se eu sou, não o posso saber nem quero. Às vezes desconfio de mim, receio, assusto-me. Sentia-me mais animosa de antes, parecia-me tão fácil dominar-me. Hoje não quero tentar, não quero expor a tranquilidade do meu coração. Eu não me sinto senhora de mim mesma quando ele me fala. É preciso acabar com isto antes que aumente. O dia passou sem outro episódio para Berta, além da visita de algumas relações da família que vinham festejar a chegada da primogênita do venturoso casal. Berta conseguiu ser amável com todos, apesar das impertinências com que a interrogavam sobre as particularidades da sua vida na cidade. Luísa não se fartava de admirar as maneiras e a eloquência da filha, e não fazia senão alternar a vista entre o rosto de Berta, que tão grata perspectiva era para o seu amor de mãe, e o dos seus interlocutores, onde espiava o reflexo da admiração de que ela própria se sentia possuída. Assim correu o dia. O princípio da noite foi consagrado à família. Então é que chegou a vez a Tomé de perguntar, de querer saber, de fazer reflexões sobre o que ouvia. E Luísa, a santa mulher, muitas vezes a responder por a filha, com quem já se achava mais adiantada em conhecimentos do que o marido. Era já um pouco tarde e Tomé admirava-se da demora de Jorge, a quem mandara aviso para que viesse aquela noite porque tinha que comunicar-lhe a respeito de negócios que tratara no Porto e Lisboa. Ouviu-se, porém, o ladrar dos cães no quinteiro, o som da aldraba no portão e, em seguida, passos no lajedo das escadas que conduziam ao patamar. — Aí vem o Sr. Jorge, disse Luísa para o homem. — Conheço-o já pelo andar. — É ele, é. E temos hoje bastante que falar. — Eu vou acender o candeeiro no quarto, acrescentou Luísa, que saiu a preparar a sala das conferências. Pouco depois, Jorge aparecia na sala em que ficara Tomé com a filha. Jorge não era superior a uma oculta comoção ao entrar ali. e a encontrar-se com Berta, o momento de que vagamente se temia chegar enfim. Achava-se em frente do perigo desconhecido de que sentia íntimas apreensões. Era tão forte a sua turbação que lhe tremiam as pernas ao transpor a porta da sala. Na presença de Berta, Jorge lançou para ela um olhar rápido, mas penetrante, e desviou-o logo. O espírito não serenou com o resultado desse primeiro exame. Jorge reconheceu que o perigo que tanto temia era real. Berta, prevenida como estava a respeito do gênio de Jorge, tão diferente do do irmão, acolheu com mais franqueza e menos precauções do que tivera com Maurício. Contra Jorge, não precisava de acautelar o coração. O cumprimento de Jorge foi sério e quase frio, sem um vislumbre de galanteio que se parecesse com as finezas de Maurício. Apenas disse, quase sem olhar para Berta: "Bem-vinda, Berta. Estimo vê-la restituída aos seus. Espero que ainda se lembre de um antigo conhecido." "Não costumo esquecer-me, Sr. Jorge", respondeu Berta sem poder deixar de examiná-lo com curiosidade. Jorge prosseguiu no mesmo tom: "Dizem que se aprende depressa a esquecer nas cidades, mas quero acreditar que a sua memória desmentirá o dito. E que lhe parece agora esta terra?" E Jorge, fazendo a pergunta, quis fitar os olhos em Berta, mas desviou-os ao encontrar os dela. "A mesma que deixei", respondeu Berta. "A aldeia guarda melhor as memórias do passado do que a cidade. Vivem-se anos longe dela e, na volta, parece que as mesmas árvores e as mesmas flores que nos despediram nos dão as boas-vindas outra vez. Se alguma mudança há, é nas pessoas." "Encontrou mudanças nessas?" E Jorge tentou de novo, mas sem melhor resultado, fitar os olhos em Berta. "Nem podia deixar de ser", tornou esta. "Para nós não há estações. As folhas que vão caindo, não vem a primavera renová-las." Jorge pôs-se a folhear, com aparente distração, um livro que encontrou sobre a mesa, e a fronte contraiu-se-lhe levemente, como se tivesse ouvido alguma coisa que lhe desagradasse. Berta continuou falando-lhe sem constrangimentos e olhando com uma curiosidade que despertava naturalmente no seu espírito de rapariga aquele caráter sério de rapaz. Tomé propôs a Jorge principiarem os seus trabalhos. Berta despediu-se deles e foi ter com a mãe. "Então, que lhe parece a minha rapariga, Sr. Jorge?" perguntou o elevado Tomé. Jorge articulou uma pouco inteligível frase de louvor. "Olha o que é a educação", insistiu Tomé. "Tenho de dizer que foi nascida e criada aqui, neste palheiro, e no tempo em que ela era ainda um pouco pior do que é hoje." "Ah, sim, a educação. Vale muito, mas é preciso que os dotes naturais a auxiliem", murmurou Jorge, como se lhe causasse repugnância o assunto da conversa. "Sim, também me parece que se a pequena não tivesse queda... Mas o que ela sabe, o que ela leu, o que ela aprendeu, é de uma pessoa ficar a ouvi-la uma noite e um dia inteiros, sem querer saber de mais nada." Um ligeiro sorriso, não de todo o despido de ironia, encrespou os lábios a Jorge, que nada respondeu desta vez. Tomé interpretou o silêncio do rapaz como uma manifestação dos seus desejos de entrar no exame das contas e documentos que tinham para ver naquela noite, e por isso abriu a sessão. Antes, porém, teve de ir em procura de uns papéis necessários. Jorge ficou só por uns instantes e deu alguns passeios no quarto, aproximando-se de uma mesa que estava próxima da janela. Pegou maquinalmente na obra de costura, aí deixada por Berta, mas logo arrojou de si com impaciência. Depois abriu um livro que, pelo aspecto elegante da encadernação, conhecia-se pertencer também à filha de Tomé. Era um exemplar do poético idílio de Saint-Pierre, da história dos amores de Paulo e Virgínia. Jorge pousou sobre a mesa e voltou-lhe aos lábios o mesmo estranho sorriso que mais de uma vez lhe os contraíra naquela noite. "Ler romances", murmurava ele. "A estas horas, fantasia-se a heroína de algum. Está apaixonada por o tipo que mais lhe agradou e busca pelo mundo a realização desse ideal. Afinal, é o que eu digo. É como as outras. É uma rapariga da moda, pretensiosa, romântica e um pouco pedante. É o resultado do sistema do Tomé. Fazer viver estas mulheres em um mundo de fantasia e trazê-las depois para a realidade que lhes há de parecer insuportável. Triste método de formar esposas e mães. E ao pensar isto, sentiu uma amargura, uma irritação que ele próprio não podia justificar. Depois prosseguiu com crescente malignidade. E quem sabe, este livro deixado aqui seria esquecimento ou propósito? É natural o desejo de ostentar a ciência e cultura do espírito adquiridas no colégio. E há tão pouca gente, no caso de as apreciar nesta aldeia, que não admiro que seja eu um dos eleitos. Enfim, são vaidades de rapariga. E pecado venial para que se deve ser indulgente. E demais que tenho eu com isso. Maurício Cavrigu, se quiser, está no gosto dele. Tomé voltou e minutos depois estavam ambos em plena conferência. Notou, contudo, o lavrador aquela noite que Jorge mostrava-se muito mais desatento do que de costume. No meio dos seus exames, distraiu-os uma voz melodiosa que, em outro aposento da casa, cantava em tom de acalenta a crianças. Quando uma criança dorme, vêm os anjos a sorrir, abrir as portas do céu, para Deus as ver dormir. Escute, disse Tomé, apurando o ouvido. É a minha Berta a adormecer o irmão. E Tomé pôs-se a escutar com fervor paternal. Jorge, a seu pesar, experimentava um suave encanto ao ouvir aquela voz juvenil que continuava cantando. E um deles à terra desce, junto do berço a velar, para longe do menino, os sonhos maus afastar. Então, não tem uma linda voz a rapariga? Continuava Tomé, olhando para Jorge, que não respondeu. A voz continuou. Dorme, dorme, meu menino, que é alegre o sono teu, e enquanto na terra dormes, folgam os anjos do céu. Jorge escutava com mais prazer, do que a si mesmo queria confessar, o canto que lhe chegava aos ouvidos naquela monótona e melancólica melopeia de todas as músicas destinadas a acalentar o sono das crianças. Tomé, esse, estava verdadeiramente extasiado. A voz da filha parecia encontrar um caminho direito para o coração daquele pai extremoso, e comovê-lo quase a ponto de lhe envoar os olhos com lágrimas consoladoras. Quando expiraram as últimas notas do canto, Jorge levantou-se. Era tarde já e mais que tempo de dar por concluída a conferência, mas neste movimento de Jorge atuara uma outra ideia. Ele próprio estranhava o que ia na sua alma naquele momento. Revoltava-se contra si mesmo porque se sentia fraco perante os artifícios de uma mulher contra a qual devia estar precavido. Jorge supunha-se persuadido de que Berta aproveitara de propósito o ensejo de fazer-se ouvir e de mostrar os encantos da sua voz agradável e sonora. Tática vaidosa que muito escandalizava o caráter sisudo do rapaz. Mas o pior era dizer-lhe a consciência que, malgrado seu, a tática tivera efeito. A prevenção hostil de que a força queria armar-se não era talismã bastante forte para o livrar do encantamento. Isto principalmente o indignava, sem a si próprio confessar. Sentia-se sob o influxo de uma magia, que pensava funesta. Mas, como sucede quando em sonhos procuramos fugir a um perigo que nos persegue, anulava-se o esforço que fazia para quebrá-lo e, a seu pesar, permanecia no perigo. Desconhecia-se. Sentia uma turbação indefinível. Parecia-lhe que o ar livre lhe seria salutar. Por isso, levantou-se e saiu. Ao passar em um corredor, que conduzia para o exterior da casa, abriu-se a porta de um quarto, meio alumiada por a frouxa luz de uma lamparina que ardia junto do berço de uma criança, e por um espaço entreaberto apareceu a figura de Berta, com o cabelo já meio despenteado e solto, e tendo nos lábios o mais suave e afetuoso sorriso. Boa noite, Sr. Jorge, disse ela, estendendo-lhe a mão com uma expressão de voz cheia de cordial franqueza. Jorge estremeceu àquela vista inesperada, mas dominando-se, correspondeu ao cumprimento, apertando-lhe a mão. Adeus. Boa noite, Berta. Então o pequeno já dorme? Perguntou Tomé da Póvoa, procurando sondar com a vista a meia claridade do quarto. Psiu! Disse a filha, pondo um dos dedos nos lábios. Sossegou por fim. Trouxe-o para o meu quarto, porque não deixava dormir a mãe. Boa noite, meu pai. E tomando a mão do lavrador, beijou-a com afeto. Deus te faça feliz, minha filha, tornou este, exultando com aquela simples ação. E os dois seguiram, cerrando-se logo atrás deles a porta dos aposentos de Berta e ouvindo-se correr docemente a chave na fechadura. Jorge, ao ver-se na rua, aspirou com violência o ar fresco da noite, como para libertar-se de uma opressão que o angustiava. Descobriu a fronte e seguiu agitado pelos difíceis caminhos que iam dali até à casa mourisca. Eu estou doido, murmurou ele. Que tenho eu com esta rapariga? Era o que me faltava, que me entrasse na cabeça uma doidice destas. Estou vendo que não é tão fácil ter juízo como supunha. Se isto fosse com Maurício, não admirava. E então uma criança de colégio. Provavelmente estouvada. Ora adeus. Veremos se isto me passa dormido. Mas era singular. Aquela rápida vista, insinuada por entre a porta meia aberta do gabinete castíssimo em que dormia uma criança à meia luz da lamparina, e aquela gentil figura de mulher, colocada à entrada, com um dedo nos lábios e no rosto, um ar de solicitude quase maternal, não se lhe tirava da ideia. Era como uma visão de um paraíso que sonhara. Quando Maurício, voltando de um baile dado por um proprietário vizinho, entrou no quarto de Jorge, encontrou este, contra o seu costume, sentado próximo da janela, com a cabeça sobre o braço dobrado que repousava no peitoril, e tão absorto que quase não deu pela aproximação do irmão. Maurício parou diante dele admirado e interpelou: Que fazes aí? Jorge sobressaltou-se e respondeu sorrindo: Julgo que dormia. Nesse caso farei outra pergunta. Que vieste para aí fazer? Tinha calor, cansei-me de ler e vim tomar ar. Há um instante. Há um instante? Não diz isso aquela luz que parece de casa mortuária. Nada haveria mais natural do que tudo isso se fosse com outro. Porém em ti é para estranhar a menor irregularidade de hábitos. Também eu me estranho. É certo, porém, que esta noite não me sinto disposto para estudar. Pois aproveita essas felizes disposições e descansa, descansa. Que diabo! Parece-me que dás à administração da nossa casa mais importância do que ela merece. Afinal de contas, sempre é tarefa que o Frei Januário fez durante anos. Se soubesses como a noite está agradável, não esteve de todo má a partida em casa dos corujões. Ah, vens de lá? Inquiriu Jorge com indiferença. Venho sim, bastante gente. Venâncio cada vez mais parvo. A dona Ana cantando a Norma, da maneira que sabemos. A Irmelinda do Nogueiral, com a cabeça cheia de fitas, parecia um navio embandeirado. Os pequenos do António Rodrigo estavam perdidos de riso. Quem não está feia é a Dores, a pequenita do João Tavares. 2 meses que passem mais por aquela infância e estará ali uma bela mulher. Mas que noite tão sombria! Nem a luz de ontem em casa do Tomé. Hoje nem Berta nos faz companhia. Sirva-lhe isto para desconto dos grandes pecados de que acusas. Está provado que a vigília de ontem foi consagrada à prosaica tarefa de arrumar as suas coisas pelas gavetas e baús. É verdade. Já a viste? Não. Já? Não. Já? Que diabo de distração é essa? E que te pareceu? Jorge teve algum tempo antes de responder. Bem. Tão secamente bem, de veras. Então, que queres que te diga? Sabes que não tenho o teu gênio para esgotar a minha eloquência diante da primeira figura de mulher que me apareça. E a respeito das tuas prevenções? Nada pude decidir. Pois eu já decidi. Acho-a cada vez mais adorável. Ah! Sabes que estive com ela esta manhã? Sim. Disse Jorge com evidente constrangimento. É verdade, falei-lhe. E, já se sabe, não me descuidei de advogar a minha causa. Ah, sim. E então? E então, apesar de uma certa esquivança nas respostas que obtive, quer-me parecer que não tenho razão de queixa. Bem, bem. Enfim, certas recordações de infância, como sabes. Ah, ela recorda-se da infância. Ora, como queres que ela se não recorde? Sim, é natural, concordou Jorge, fingindo bocejar, mas com suspeitas contrações nervosas. E estendendo subitamente a mão ao irmão, acrescentou: Boa noite, Maurício. É tarde e eu tenho sono. Adeus. E de fato Jorge deitou-se, deixando em paz os livros mais cedo do que costumava. Se dormiu, é que não sabemos. Maurício dormiu com certeza melhor do que ele. Embalava-o a vaidosa persuasão de que havia impressionado Berta. Tinha Maurício este defeito de supor que eram prontas e profundas as impressões que produzia no ânimo das mulheres. Defeito este vulgar e que ainda não é dos que dão de si mais sérias consequências. Fim do capítulo 10.